Shakers, Daddy Cool, Seal Killer, Pet Shop Boys, Where the Street Have No Name, I Can't Take My Eyes Off You, Susan Rye, Because You Love Me, e começamos o programa de hoje com The Cure, In Between Days. Esse foi o primeiro bloco, tá? Então, saiba, tem mais um bloco pra rolar, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. The best songs, the best singers, Manic Street Preachers. And if each hour ends, then your children will be next. And if each hour ends, then your children will be next. Will be next, will be next, will be next. Andrew's Pitch of this. If you don't know, I'm in love with you. When summertime falls, it becomes untrue because of the shoes I'm wearing today. Real Sil Raju. Real Sil Raju. The best sounds, the best singers. 6:37. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje vai começar com Edelweiss, é os austríacos. O clipe é uma coisa muito esquisita, viu? Mas a música é tudo de bom. Aumenta o volume aí que você vai me dar razão. Special.

I'm not afraid to die. Ivan, Imagine. É, quem diria que ficaria desse jeito a música do John Lennon, hein? Na minha opinião, ficou muito boa. Não tô desmerecendo o original, não, tá? Antes que venha algum mimimi aí, também é muito boa. Bom, também tivemos Tatiana Santamaria, LaBouche, Be My Lover, Snap, Do You See The Light. Começamos com Edelweiss, os austríacos, né? Bring Me Edelweiss. Como eu disse, o clipe é esquisitaço. Mas a música é mó legal, meu amigo. Bom, você ouviu, né? Na minha opinião, eu acho legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Semana que vem, DJ Marcão de Flash House de novo na Rio Sul Rádio a partir das 18 horas no sábado. E se você quiser durante a semana, qualquer hora, qualquer dia, podcast.riosulradio.com. Aí você vai conferir lá a edição de hoje depois de apresentada, né? E as edições do passado, mês passado, ano passado e por aí vai. Tem outras coisas também, tá? Tem os programas da Rio Sul Rádio de fim de semana, como Rio Sul Rádio Lounge, por aí vai. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Wrapped up in sorrow, illusions I can't buy, words explain. Caught up in nothing, confusion has turned. I swear to God when I come home, I'll never let go. Like a river I flow to the ocean I know. You pull me close, guiding me home. And I need you to know that we're falling so fast. We're falling like the stars, falling in love. And I'm not scared to say those words. With you I'm safe. We're falling like the stars, we're falling in love. Swear to God, I can see four kids in no sleep. We'll have one on each knee, you and me. And when they've grown up, you're still the girl in the club. When I held your hair up, 'cause you'd had so much. Day, he won't take you away. 'Cause without you, babe, I lose my way.